Canal 2 quer o melhor para os seus ouvintes. Assim, damos-lhe um momento para relaxar. Serenamente. O seu programa de música para relaxar, meditar e revitalizar o corpo e a mente. Serenamente, de quarta para quinta, entre a meia-noite e meia e as duas da manhã. No Canal 2, da Antena Web. O programa que se segue é da autoria da organização não-governamental brasileira Stop à Destruição do Mundo. Olá, caros ouvintes do nosso programa Stop à Destruição do Mundo. Nós somos um programa que tem como finalidade conscientizarmos aos nossos ouvintes das causas psíquicas e sociais que causam a destruição do nosso planeta. Mas não só do nosso planeta, principalmente do ser humano. Porque o ser humano destrói sua saúde, destrói sua economia, destrói suas relações afetivas. Porque o ser humano destrói sua inteligência, seus conhecimentos, sua profissão. Porque nós ficamos doentes e morremos muito mais cedo do que deveríamos. Enfim, a ciência trilógica, a trilogia analítica ou psicanálise integral, que traz um corpo de descobertas e de métodos de tratamento do psicanalista, cientista social e pensador Norberto Kepp. Essa ciência, que é universal, ela pode ser aplicada em todos os campos de atividades do ser humano. Então, estamos aqui com os senhores, mais uma vez, para darmos dicas de uma melhor qualidade de vida através da conscientização. Se vocês quiserem ler nossos livros, acessem o nosso site, que é www.trilogiaanalítica.org ou então protoneditora.com.br ou editoraproton.com.br. Nós temos palestras abertas ao público, gratuitas, nós temos conferências, seminários, nós temos imersões e festivais lá no nosso grande Hotel Trilogia, é um centro de terapia de arte e cultura situado no sul de Minas. Nós temos várias unidades das escolas terapêuticas Millennium, onde você vai aprender um idioma, mas também você pode fazer cursos que levam ao autoconhecimento e também ao conhecimento do mundo, ao conhecimento do próximo, a uma profissão melhor, enfim. A trilogia analítica é uma ciência universal. Ela serve para todas as pessoas de todas as idades, em todos os campos. Nós estamos na Avenida Rebouças, 3819, atrás do Shopping Center Eldorado, e o nosso telefone é 3032-3616. 3032-3616. E ainda mais um site para consulta, www.stop.org.br. Dr. Kepp, olá. Essa questão de neurose, né, de doença, quando eu falo em neurose, eu quero falar também em questão de doença física, quer dizer, doença do corpo e também doença social. Quer dizer, a atitude do indivíduo que não se adapta à sociedade, que ataca a sociedade, ou então que se torna indiferente a qualquer atitude que a sociedade toma, no sentido do bem ou do mal, quer dizer, que os poderosos assumem. Então, como a gente poderia, assim, saber se o indivíduo é normal ou se é patológico? Então, vendo esse aspecto exterior, né, esse aspecto social, a gente pode ter alguns indícios para ver o grau de neurose que a pessoa sofre. Por exemplo, essa ideia de ganhar milhões e milhões que as mídias aí desenvolveram é uma ideia totalmente neurótica. Então, o que acontece? O indivíduo que só pensa em ter milhões é um indivíduo muito voraz, um indivíduo muito invejoso, que praticamente não se conforma com o que tem. Então, são pessoas que, na prática, elas, vamos dizer, não gostam de ficar, de ter o nível que tem, e gastam muito mais do que possuem. Então, aí mostra claramente a questão da inveja que leva o indivíduo para as doenças. Então, o meu trabalho é justamente para mostrar a vantagem de ser ético. Eu procuro mostrar que a maior parte da sociedade é doente porque a maior parte não segue os ditames, né, da lei mosaica, da lei cristã, que fala da questão da pessoa ter humildade e se conformar com uma vida assim mais modesta, vamos dizer. Não que não tenha ambição, não tenha desejo de melhorar na vida, não é isso. Mas o indivíduo de se conformar com o que tem. Então, como se acalma, né, as tensões das pessoas, que falam o estresse? Não apenas não gastar mais do que tem, mas não pretender ser mais do que é. Se a pessoa tem um cargo, uma função, ela se aperfeiçoar naquela orientação e não pensar em uma grandeza que não pode ter, quer dizer, segurar a megalomania. Então, além da inveja que causa a doença, a megalomania é um outro fator. Na megalomania, é muito fácil o indivíduo querer desenvolver uma mania de ser Deus, quer dizer, de refazer tudo o que foi criado, tudo o que existe, de fazer uma sociedade totalmente diferente. Mas é bom que mude a sociedade, a parte negativa, né, neurótica. Mas se o indivíduo não se conforma e faz ideais assim piores, de ter mais, vamos dizer, questão das compras, né? Uma sociedade assim permissiva, que o indivíduo quer viver comprando, aí mostra a doença que ele tem. Não que ele não compre o que for necessário, mas se ele é um consumista inveterado, é um indivíduo doente. Então, o equilíbrio para acalmar o estresse, as tensões, é justamente o meio termo, né? Se o indivíduo se contentar com o que tem, mesmo, é claro, se esforçando para melhorar, inclusive economicamente. Então, a gente pode dizer o seguinte, que os piores indivíduos, os piores seres humanos, são os grandes especuladores que agora existem em grande parte da sociedade, que são indivíduos que só especulam, não trabalham, não dão valor ao trabalho e tudo fazem em relação ao ganho. Então, os senhores podem notar que grande parte da humanidade, quando vai querer trabalhar, fazer uma empreita, vai querer ter vamos dizer, um emprego, ele vai querer saber quanto ele vai ganhar. E não para que ele vai trabalhar, que tipo de trabalho que ele gosta, que ele quer fazer. Então, o indivíduo geralmente quer trabalhar para ganhar, não trabalhar pelo trabalho em si, para se desenvolver. Então, quais são os piores indivíduos, né? Como eu falei, são esses indivíduos especuladores, né? São, às vezes, muito ricos, que só pensam em si próprios, os empresários sem ética, né? Que criam empresas em seu benefício só, ou então os poderosos, né? Que vivem de um dinheiro até desonesto. Então, são essas as pessoas que caem nas doenças graves, inclusive tumores, né? Enxaquecas, úlceras, são pessoas que sofrem, que padecem não só essas doenças físicas, mas até doenças psíquicas, como esquizofrenia, manias, obsessões. Então, essa questão da doença é o indivíduo que se torna doente por causa da voracidade que ele tem em ter demais. Então, da inveja, né, como nós falamos, da megalomania, indivíduo que acha que o mundo tem que ser como ele pensa, que ele só ouve o que ele pensa, o que ele deseja. E também das pessoas que têm muita ira. Então, quando existe um sintoma orgânico, por exemplo, uma dor, uma úlcera, até mesmo os tumores, né, câncer, é sinal que a pessoa é praticamente assim, muito raivosa com o mundo, com as outras pessoas, tem desconfiança de todos. Então, o meio para a pessoa ter mais saúde, ter mais tranquilidade na vida, o único meio é a pessoa conhecer a vida psicológica. Como fala Sócrates, né? Lá aquele pensador da antiga Grécia, para conhecer a si próprio. E o Freud mostra que a maior parte das pessoas, elas não têm ideia do que se passa no interior. E vamos dizer que o que o indivíduo é realmente, ele não tem a menor ideia. Quer dizer, essa parte doentia. E aquilo que ele acha de si mesmo não é verdade. Cada um pensa muito bem de si mesmo e mal dos outros. O ideal é pensar mal de si mesmo e bem dos outros, que seria um caminho mais saudável. Agora, temos aqui um grupo grande de pessoas que querem falar. Vamos ver primeiro uma americana que teve muito sucesso nos Estados Unidos, quando ela começou a fazer um trabalho aprendido com a trilogia conosco, né? Vamos ver o que a Susan Berkeley tem a falar. Obrigada, Dr. Kepp. Sem dúvida que o meu sucesso começou com o seu trabalho, aprendendo e pondo na prática. Então, eu fiquei pensando, né? Essa semana, nós gravamos um programa com Rich Jones e doutora Cláudia aqui, para rádio de internet que o Rich faz. E o assunto era por que os americanos estão tão gordos. O assunto foi assim, esse problema de peso excessivo, não só nos Estados Unidos, mas no mundo todo, é um problema. Então, a doutora Cláudia falou que a fonte do problema não é assim, a cura, não é para a pessoa fazer assim, dietas, atrás de dietas. Isso não vai adiantar em nada. Mas parece que as pessoas que são obesas estão tentando encher um buraco dentro de si. Então, é um problema mais espiritual do que só de comer. Então, olhando para o seu livro, Dr. Kepp, chamado A Bíblia Trilógica, eu acho que o senhor dá uma visão muito boa sobre isso e outras males também. Na página 103, fala que o ser humano escolheu ser livre de Deus para adoecer, enlouquecer e morrer. Não se trata de uma conduta instintiva, mas de sua própria vontade, de maneira que vivemos atualmente em uma civilização em grau avançado de extinção. Então, isso parece uma coisa horrorosa, né? Pode até espantar as pessoas. Mas daí o senhor fala, talvez não necessite dizer que a consciência do mal é o mais importante que existe, porque é a única maneira de alcançar o bem que abandonamos. E dentro do mesmo livro, aí o senhor fala que só se pode deixar o bem, porque o mal já é um deixamento, e a questão não é procurar o bem, mas verificar por que não o queremos. Então, eu acho isso é uma mensagem de muita esperança, né, para todos os problemas que nós temos, inclusive para o meu país. Principalmente para ele, né? Porque o consumismo foi criado lá, né? É um país de pessoas vorazes. É uma questão de capitalismo também, que no capitalismo precisa sempre vender, vender, vender. E se para de vender, acaba o capitalismo. Então, na própria estrutura do capitalismo, tem esse defeito neurótico formidável. Inclusive, fala da consumer confidence, né? Confiança do consumidor. Quando isso cai, aí dá um monte de problemas. E a Luciara? Luciara dá aulas de inglês. Ela é apaixonada pela França. Ela morou na França muitos anos e não queria voltar mais para o Brasil. Voltou para dar aulas na Milênio. Vamos ver o que a Luciara quer falar. Então, doutor Kep, de acordo com isso que o senhor estava falando, eu acho que o senhor fez um trabalho tão bacana no sentido de aumentar a vibração interior das pessoas. Essa semana a gente estava dando aula sobre o Beethoven, a vida dele e tudo. E foram coisas muito bonitas de ver, aplicando assim o trabalho do senhor, quando o senhor fala da ressonância. Que a ressonância é quando, né, uma vibração de uma pessoa, por exemplo, quando ela tem amor por alguma coisa ou por algum trabalho, então aquela vibração dela entra em sintonia com a outra e que dá a ressonância. Então, eu acho que o senhor fez um trabalho tão bonito, assim, uma ciência tão bacana, como o senhor próprio falou agora, para a pessoa conhecer a vida psicológica, para ter um autoconhecimento, para aumentar a vibração dela, para que ela possa ter contato com o ser de que maior vibração tem, né? Que é o ser divino. Então, o senhor aqui fala, nos aforismos desse mesmo livro que a Susan falou, A Bíblia Trilógica, na última parte, o senhor diz assim, o ser humano foi criado dentro do eterno, para ser eterno. Então, eu acho super bonito. A Luciara fica até emocionada, viu? É professora, está acostumada a lidar com isso, mas... É bom descobrir que é eterno, né? Então, vamos ver agora a Helena Melander. Ela é jornalista da Suécia, ela ama a Suécia, mas diz que ela não pode viver lá porque a trilogia está aqui no Brasil, principalmente. É, principalmente, mas temos planos de mudar um pouquinho de trilogia para lá também. Inclusive, eu vejo assim, esse impacto que o seu trabalho tem, né? Eu estive na Suécia agora, acabei de voltar, e estive lá num restaurante, e veio uma moça, e ela falou assim... Olha, eu assisti uma palestra sua de trilogia uns 6 anos atrás, estou ainda pensando naquele assunto da inversão. Eu nem reconheci ela, mas ela estava ainda assim pensando nisso. Então, acho que por essa vibração, né, porque a pessoa é muito tocada pelo assunto, né, pela essa energia alta que a trilogia transmite. E por isso que está tendo muito sucesso agora na Suécia o trabalho do senhor. Inclusive, estamos abrindo um centro lá, que vai ter cursos, vai ter um centro de medicina psicossomática trilógica, que pode ajudar as pessoas. E os brasileiros poderão ir e ficar lá hospedados, né? Exatamente. Um mês, 2 meses, 3 meses, aprendendo sueco, fazendo estágios, isso, passeando, fazendo terapia. Isso mesmo. Então, vai ser um centro internacional, vamos dizer, na Suécia, de trilogia analítica. Então, acho que vai ser um grande sucesso. Então vamos ver agora o Dr. Ademar Monteiro. Dr. Ademar tem uma experiência muito grande em lidar com pessoas neuróticas. Eu pensei que o senhor fosse dizer que ele tem experiência muito grande em lidar com as suecas. Também. Também. Ele foi casado com uma sueca, né? Morou na Suécia um bom tempo, né, Ademar? É, durante 4 anos. É. Então, doutor Kep, eu gostaria de dizer que eu vi uma lista aqui que saiu numa revista famosa aí, tentando mostrar como equilibrar a mente e o cérebro, né? E essa revista fala que a pessoa deveria ter uma boa alimentação, né? Para pensar melhor, tocar um instrumento, assim, usar drogas para aumentar a inteligência, ter um treinamento para aumentar o QI e a memória, né? E fazer exercícios físicos. E a última palavra que a pessoa, né, que compõe essa lista seria ser uma pessoa generosa e ter alegria. Então, dá para notar aqui uma inversão que existe no geral na sociedade, né? De tentar assim, pôr o externo, né? O algo físico, para melhorar as questões internas. Então, e aqui que a gente vê exatamente o oposto, né? Que quanto mais a pessoa se interioriza, se conhece, mais ela, inclusive, vai conseguir se equilibrar na parte física e mental. Então, eu estava aqui também pensando, uma questão assim que eu noto que assusta muito as pessoas, é quando elas apresentam qualquer sintoma orgânico, né? Qualquer probleminha orgânico que a pessoa tem durante a semana, por exemplo, ela vem muito assustada. para a terapia, ou começa a comentar com as pessoas, né? E nem tanto a pessoa se assusta com os problemas psíquicos, com as neuroses, né? Que estão, na verdade, na base de qualquer problema orgânico. Quer dizer, aquela questão da doença orgânica ser simplesmente uma consequência. Se o corpo está doente, é porque antes a psique já adoeceu. Então, nesse sentido, é incansável o trabalho do Dr. Kep, né, de mostrar essa questão da necessidade da gente perceber as nossas neuroses, os nossos problemas psíquicos. Então, ele cita, por exemplo, sinais de neurose, que eu acho importantes, porque todo mundo pode se identificar com eles. Aquela questão de querer estar no centro das atenções, sem preocupar os melhores lugares, ou então ser sempre aquele que sabe tudo, né, o tal do professor, o que mostra um caso assim, que é sempre um sinal de megalomania, mania de grandeza. A pessoa acha que sabe mais que os outros, se coloca sempre acima dos outros, né? Ou então, por exemplo, não dá lugar para os outros no trânsito, ou num ônibus, qualquer lugar, sempre pensar em si próprio. Ou aquela pessoa que reclama muito da vida também é sinal de neurose, né? Está sempre reclamando, insatisfeita, chateada. O que mostra? Que é uma atitude de muita inveja. E essa inveja, justamente essa megalomania, que são muito perigosas para a saúde quando não percebidas. Então, esses aspectos são muito importantes para a pessoa perceber no dia a dia dela, se sentir, se ver como é. Porque justamente é toda essa doença não vista que vai provocar as doenças orgânicas que tanto assustam as pessoas. Não é assim, Léo? Exatamente. E um dos conceitos e descobertas maiores do Dr. Kep foi o que ele chama de inversão, que já tem sido tratada bastante aqui com o ouvinte nesse programa, né? Então, o ser humano, ele nega o bem achando que o bem vai prejudicá-lo. E muitas vezes acata o mal, quer dizer, o mal em si não existe. Toda vez que a pessoa está negando um bem, é que isso é um mal. Mas a pessoa tem a sensação de que ela está levando vantagem. Então, por exemplo, quando desde criança, a criança não quer ir para a escola, acha que está levando vantagem. Depois o trabalhador acha que se ele faltar ao trabalho ou enrolar no trabalho, como se diz, ele está levando vantagem. E assim por diante. Então, voltando aqui ao livro que está sendo citado hoje, do Dr. Kep, que é a Bíblia Trilógica, ele fala também na página 23 que ele esclarece que, em geral, a pessoa não quer o mal, como ela pensa, mas ela só quer atacar o bem que existe. Então, ele explica bem essa inversão que o ser humano tem, dando um exemplo aqui de uma sessão de psicanálise, onde a cliente fala: se o mal nos causa muita dor, por que o procuramos? Então o Dr. Kep perguntou: o que a senhora acha? Ela falou: porque a prática do mal nos causa prazer? Ele falou: então, não é essa a ideia que as pessoas têm? A pessoa acha que está tirando vantagem em negar um bem. Então essa é uma inversão assim muito básica, que se a pessoa perceber, ela vai conseguir aceitar melhor todo o bem que existe na vida dela. Então, Léo, você vê aí, você falou, né? A pessoa acha vantagem não ver os problemas. Ser o bonzão, o arrogante, o que sabe tudo, né? A pessoa acha que é vantagem. Mas a vibração interior dela baixa. E ela perde enormemente com isso. Ela não sente mais o ambiente, ela não sente o próximo, ela não sente a vida, ela não sente a alegria. Então, e aquele que é mais simples, que está se vendo, que está olhando para dentro, que tá, ele tem essa humildade interior para ver os próprios problemas. Então aí ela tem, né, pelo próprio fato de estar mais embaixo, ela tem visão maior do mundo. Então ela vê o outro, ela entende, ela percebe. E aí ela cresce, a vibração interior dela cresce muito. E daí ela vibra com os outros, ela ressoa, né, com os outros. Isso, Luciara, que você fala, é o oposto do que é visto no meu país, os Estados Unidos, onde todo mundo quer aparecer, ser número um, ser o melhor, vai em frente, aumentar o autoestima, né? Então, é o oposto isso que você está falando, e aí a pessoa perde muito com isso, sendo muito exteriorizado. E pela inversão, ela acha que está ganhando. É. Mas no final, se ela prestar atenção na vida, ela vai ver que ela perde muito, muito mesmo. Então, vocês que estão gostando desses assuntos discutidos no programa, saibam mais visitando o nosso site www.stop.org.br ou então telefonando para a CITA para informações sobre terapia individual de grupo para adolescentes, crianças e adultos. Telefone de São Paulo 11 30 32 36 16. Até a próxima semana!